Salvador, muito bom dia, é o Oceania 62, zona 3, passando agora 1.700 pés na saída da El. Oceania 62, zona 3, bom dia, contato radar, saída da El, Leda Bridge, tudo me mantém nesse voo 360. 360, Oceania 62, zona 3. No meia, desça para 2.000 pés, ajuste no zero no meia, autorizado final do procedimento terrestre, após a prisão. 2.000 pés, ajuste no zero no meia, autorizado final do terrestre, decola da 17, curva direita, corredora Xé, transponder 0161, controle 120, desfa 8, cortejo. Com livre decolagem, 10-5-7-8, iniciado. A bordo, pátio 4, a torre 1895 para acionamento, 10 no meia é o altímetro. Bom voo, bom dia. Guardião 05, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé, reporte parque de Pituaçu, acione código transponder 0224. É o Leda Bridge. Guarda. Aguarde, coordenação, Oceania 6203. Aguarda, grava. Controle objeto 5728, cruza 1700, não se escuta. Leve 5728, contato radar, saída Puca, sub mantenha de voo 350. Saída Puca 350, web 5728, possibilidade 370, coordenar com Recife? As coordenações. Subida da Euleda Bridge, o transponder é 5505 e o controle em 120.8. Corteja. Barulho de 1340, Ampla Zulu no meia, Brasil Zulu, tribe após em rota. Decolando 0, curva direita, da Euleda após Leda Bridge. Aciona 5505, controle 208, tá? 3895. Correto, tá 3895, chame para o pushback. Autorizado, nível de voo 370. 370, web 5728. Obrigado. Anel 6203, autorizado a presente direto Bridge. Muito obrigado, está presente Bridge, 6203. Controle, guardião 05. Eu sigo, guardião 05. Através de quanto? Guardião 05, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.9. Guardião 05 em Ipatamar. Guardião 05, reporte no farol de Tabor. Reportará no farol de Tabor, Guardião 05.

3. Chame Recife na frequência 125.1. 251, chama Recife, 6213, bom dia. Torre, o guardião já aqui no través da torre. Na pista, a aproximação, o cruzamento da final da 1-0 e baixa altura, por gentileza. Ei, cabeceira 35, cruzamento da 1-0 e baixa altura, guardião 05. Agilizando, por favor. Torre Salvador, boa tarde, está 3216, final da 1-0, baixa travada. Está 3216, QNH 1015. A motorização para pouso, informamos um helicóptero no setor sul, não é definida sua aproximação. Ok. Atente do helicóptero, tá? 3216. A 3216 continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando. Vitor Mike Quebec, autorizado 2017, reporte alinhado e pronto. 22. No meio de pouso, cabeceira 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-2. Tá 3-2 no meio, sente livre, pouso na 1-0. Torre, o guardião a baixa altura pela lateral da 1-7. Guardião 05, estou visual com o senhor. Reporte solo controlado no Graia. Reportará no solo controlado. Está tentando lá ficar na cabeceira 1-7, que está alinhando e mantendo. Visual para a nave, alinhando e mantendo 1-7. Próximo guarda-cópia Guarulhos, 3-4-0. Boa tarde, Web 6741, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 3-4-0, pela Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive. E após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 1-0 com curva à direita no perfil da subida da El. Em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5513 e o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, rota conforme o plano. Decola da pista 10, curva à direita da El, Leda, Bridge. Transponder 5513, o controle na saída 120.8 para o 6741. 6741, correto o cotejamento, chame para o acionamento. O alt. 5. 1095 no altímetro, vai chamar para o acionamento. 6741. A 3216, no solo 24, liga direita, chame para a frequência 121.9. Um ponto ideal se decida. Guardião 05, no solo 24, autorizado a usar a frequência. Bom dia, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02, tá? 3216. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, eu vou 4463, minha Sierra, Tarigel, 22. Qual o nível solicitado? Nível 220 para Ideal. 220, ok, aguarde está tranquilo. Guarda do 4463, poderia adiantar a saída presente? A subida será da El Leda após Ilhéus, ok? Eu tenho aqui aprovado 160, aguardo o instante em recuperação. Da El Leda, azul 4463. Controle Salvador, Papatango Vitor Mike Quebec, decolando. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé, 1.000 pés. 1.000 pés Axé, Vitor Mike Quebec. Com 1941, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento LS, reposta brisada. 2.000, reposta brisada, eu vou no Alfa Drone. São 3804, desça para nível de voo 050. 050, 3804. No 754, chegada Mari, desce para nível de voo 080. Papá Romeu, Oscar Bravo. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. O senhor irá manter 500 pés? 500 pés, nível 220 para Ilhéus, saída da El, pista 10, transição Leda. Depois vou direto em Ilhéus, aciona 503, ponto 2, Salvador 208, assunto 4463. 4463, correto, chamo para o acionamento no 01. Acionamento 01, 4463. Bom, Salvador, 3895 na posição 03 para o push back acionamento. Autorizado, chame táxi, o altímetro 015, então 3895. Para o táxi no 015 agora, 015. Pioneiro 32, chegada a Mari, desça, reposte no ponto ideal de descida. Pioneiro 32, desça para nível de voo 090. Com 1754, para sequenciamento, vou na proa de TAP. Está presente na proa de TAP, com a de 1754. Rumba 09, detonação para sequenciamento, curva esquerda, proa 0 no 0. Rumba 09 está limitado pela radial 250 do VOE de Salvador. Rumba 09, limitado a 250 da radial de Salvador. Meu Oscar Bravo, prossiga. O meu Oscar Bravo, QNH 1095, com vento 097 graus, com 1109. Tucumã 3804, reduz a velocidade para 2009. Tucumã 3804, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 3.500, 3.804. Encontrou? 3-2, desça para nível de voo 070. Tomar Quebec, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar. 4 horas, Galeão e Uno 74 a bordo. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895. Vovô e. Boa tarde, está 3895. Direita, ponto de espera, chame a torre 1895, uma boa tarde, vou ferrar. Solo, Xenero, 254, por cima da torre. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro no 015. Vitor Mike Alegre, confia? Frequência livre para coordenação. Está pronto para iniciar imediato? Agora. Com o 941 estabilizado? Intercepta no INS, 941. Com o 941, complete final do procedimento LS, emitores na frequência 118.95. 1895, voo no 941. Salvador, muito bom dia, azul 4076, informação Sierra. Azul 4076, chegada Mar e desça para níveis de voo 090. 090 e 4076. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3283, em descida para 170, tem a serra. Controle 3283, chegada Mari, desça para nível de voo 100. Tem mais centena, está 3283. Controle 3804, desça para 2.000 pés, agindo no 095, autorizado final do procedimento LS, reposta estabilizada. Em 2.000 pés, 2015, vai reposta estabilizada, 3804. Ideal de descida, 109. 109, desça para nível de voo 050. 050, 109. 080, 1754. Controle Salvador, gol 1754, atingindo e mantendo 080. Gol 1754, desça para nível de voo 050. 050, 1874. 1776, reduz a velocidade para 2509. 159, 4076. Você tinha solicitado mais fluxo. Reduza para 2509. 109, atingir a radial 250. Questiona-se, mantém o limite. 109, mantém. Desça para 050, mantenha a proa 090, tráfego 2 horas 3 milha, Bang 737, passando o nível de voo 070 para nível de voo 050. Ciente, mantendo a proa 090, bomba 09, descendo para 537. Com 3283, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo, até 3283. Atingindo 070 para 032. Pioneiro 32, desça para nível de voo 060. 060, Pioneiro 32. Gol 9754, desça para 3.000 pés, ajuste no 095. 3000 pés com ajuste de 1500, gol 1754. O Pioneiro 32 está com tentando chegar a 10 graus de altura de informação. Ciente. Romba 09, curva à direita, proa 070, reposto estabilizado. Direita 070, estabilizado, romba 09. 0 no 5. O senhor vai seguir o azul puxado no setor norte como número 2 no posto velho. 2, segue o azul como número 2, posto velho 60, 6254. Estabilizado? Autorizador, 3204. 3204, complete o final do procedimento LS, emitor e na frequência 118.95. 3895, bom. Com 954, desça para 2000 pés, hoje no 095, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, no procedimento LS está 10, gol 754 para 2000 pés. 109, desça para 3000 pés, hoje no 095. 3000 pés, 15, 109. Seu posto está mesmo, por gentileza. Pode presenciar sem parar, se você autorizado, agilizado. É, mas já temos uma aeronave na pista que pousou. Ainda não livrou mesmo. O 1941 no solo aos 36, livre direito sobre solo, frequência 121.9. Direito, solo 129, 1941. Otório, Salvador. Bom dia, Otório 3204. 3895, a linha da cola de imediato? Afirmou. Autorizado, vento 090 graus, 109. Você vai dar o vento, 3895. 1941. Paulo Salvador, azul 4463, pronto, tá? Com 1995, 3 horas e 10, alternando Salvador. 10 Salvador, 115 a bola, está livre o táxi à direita, no ponto de espera da 10, a torre 1895. Vovô, boa tarde, o azul 4463. Direita, ponto de espera da 90, torre 1895. Obrigado, bom trabalho, 4463. 070, tráfego 10 horas, 3 milhas, eco 110, mantendo o nível de voo 050. Direto ao 070 azul 4075, ataque de centro. Azul 4076, reautorizado, nível de voo 060. 060, 4076. Pioneiro 32, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0 no 5, limitado pelo localizador. 0 no 5, limitado pelo lote, Pioneiro 32. Vai te chamar centena, 3223. 3283, desça para nível de voo 070. 070, 3223. 3804, livre pouso, cabeceira 10, gato 100 graus, 129. 3804, 3804. Tá 3895, decolado aos 39, chame controle na frequência 120.8. 208 é 3895, boa tarde. 704, aguardando o like. Gol 954, complete sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895, 1209, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Reportamento estabilizado, 1109. 4076, reduz a velocidade para 2009. Irá seguir um eco 110, mantendo 170 graus de ground speed. Ok, indo para 200 nós, está atingindo o 060, azul 4076. Azul 4076, desça para 3000 pés, mantenha presente proa para sequenciamento. Mantém proa 4076, confirma o limite? localizador. Que é limite Olá 4076. 3895, contato radar, saída da Eleda Bridge, submantendo de voo 340. Eleda Bridge, submantendo 340, tá 3 e trás 5. Controle. O meu Oscar Bravo, prossiga. Ligue pouso, cabeceira, 1-0, vento 090 graus, 1-2, atentando a pássaros na curta final. Número 32, curva direita, proa 080, reposto estabilizado. Direita 080, repostará estabilizado, pioneiro. 4076, reduz a velocidade para 1709. 1709, 4076. São 3283, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. 360, limitado pelo localizador, 3283, está mantendo 070. O pioneiro 32 pode prosseguir na descida? Mantenha o 050, pioneiro 32. Chamo, pioneiro. Azul 4076, confirme velocidade que irá manter na aproximação. Aproximação final, 130 nós, Janita. Estou mantendo 170 conforme a sua orientação. Ciente, desça para 3.000 pés, hoje no 095. Irá seguir um eco 110, mantendo 120 de ground speed. Ciente, 4076 vai cruzar o localizador já. Escolar 5 é autorizada? Demantia, você pode passar a frente. Após o pouso da aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Autorizado a linha e bater a cabeceira 1 dela, azul, 4473, após o pulso. 3804, perdão, ingresse via Juliette para o portão 01. Vou aguardar um instante aí o Webjet avançar para o ponto de espera, ok? Ok, então, via Juliette para o 01, aguardando o Web, 3804. Ok, cruzou o localizador, ok? Sim. O meu Oscar Bravo prossiga. Azul 4076, desça para 2.000 pés, de 095, vai na torre de turno. Torre de turno, 2.476. Pá Romeu Delta, Romeu Charlie, reduz a velocidade para 2.109. O limite dessa proa, acessando o localizador, TAM 3283. É o localizador, TAM 3283, desça para nível de voo 050. 050, TAM 3283. O motor de Delta Romeu Charlie. Delta Romeu Charlie, prossiga. Delta Romeu Charlie, tem intenção de modificar as regras? Plano de voo modificado ao Juno 544, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 1070. Direita 1070, Delta Romeu Charlie. Delta Romeu Charlie, desça para 1.500 pés em condições visuais. Para 1.500 pés. Pioneiro 32, desça para 3.000 pés, ao Juno 095.